Nosso tema de hoje é trazer o Evangelho para dentro de nós. Vamos tentar explicar o que a gente quer dizer com isso. Evangelho, só repetindo, é um termo de origem grega que significa boa nova. Então, os Evangelhos a gente se acostumou a compreendê-los como a vida de Jesus, a história vivida por ele naqueles curtos anos que se conhece da passagem dele. Mas o que a boa nova tem a ver com isso? Essa boa nova que ele nos trouxe, dá para dizer que revolucionou o mundo naquele momento. Jesus foi um revolucionário, porque ele nos trouxe uma proposta totalmente diferente daquela que existia naquela época. Mais do que isso, hoje, essa proposta ainda é totalmente diferente daquilo que nós vivemos. Se nós pensarmos nas mensagens que tem dentro do Evangelho, que ele nos trouxe, nos deixou, nos ensinou, a gente vai ver que existe uma diferença das nossas vidas para aquilo que nos é proposto ainda hoje. A gente acha que passou muito tempo, 20 séculos da vinda dele. O nosso planeta tem bilhões de anos. Então, temos ainda um caminho longo a percorrer, uma transformação grande a executar em nós mesmos. Porque todos nós olhamos em volta e vemos um caos. A gente vê coisas que a gente não acredita e que não sabe onde é que vai parar. Mas tudo isso que nós vemos é um conjunto de todas as nossas ações como um todo. Nós somos um conjunto de pessoas que estamos abastecendo esse mundo com aquilo que nós estamos fazendo. E o que nós estamos fazendo, grande parte disso tudo, não é uma coisa saudável. É por isso que nós precisamos, como diz o título, trazer o Evangelho para dentro de nós. Para talvez, à medida que a gente for fazendo esse exercício, a gente vá devolvendo para fora de nós, para o mundo, algo melhor. E aí então, transformando internamente, a gente passa a auxiliar uma transformação maior. É um projeto grandioso, enorme, mas é um projeto possível. E mais do que possível, necessário. Eu falei que nós estamos vendo um caos, então nós precisamos começar a mudar isso. Mas, nessa proposta de Jesus, e que nós temos que nos abastecer, alguns pontos eu destaquei do Evangelho para a gente relembrar. Não são novidades. A doutrina dele se baseia toda em amor. Um amor tão grande que nós temos dificuldade de entender. Como fazer isso que ele nos propõe? Como assim? Tem uma passagem evangélica que talvez seja a mais bonita, né? Talvez, são todas muito bonitas, mas talvez seja a mais bonita, porque ela é tocante, ela nos pega no sentimento, que é aquela conhecida como o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, onde uma grande parte de povo começou a se reunir num monte para escutar ele falar. E ele começou dizendo, né, bem-aventurados, uma sequência de bem-aventuranças. Bem-aventurado significa felizes aqueles que... Então ele disse, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, porque serão consolados. E ainda hoje a gente não entende, mas como assim, bem-aventurados? Nós não queremos saber de sofrimento, nós queremos que o sofrimento passe longe. Mas ele nos diz, através das entrelinhas das palavras, que o sofrimento é necessário para mover dentro de nós a necessidade que nós temos de transformar. Por que sofremos? Pelo choque de ideias, vamos dizer, ou de conduta que nós temos com o universo. Então nós estamos desalinhados. E aí nós sofremos porque aquilo é diferente. Mas aquilo traz uma grande oportunidade de refletirmos, porque é através desse momento que nós paramos para pensar, por que que isso está acontecendo? Por que que isso acontece comigo? Eu olho para o lado, vejo o outro feliz, vivendo bem, e eu, que sou bom, estou passando por uma dificuldade desse tamanho, em que eu não vejo saída, muitas vezes. Então a gente começa a raciocinar. E a gente vai perceber que a gente vai ter que buscar uma forma de transformar isso, de fazer com que isso tenha, como nós dizemos muitas vezes, né, um aprendizado na dor. Eu preciso aprender alguma coisa com aquilo para não repetir, pelo menos, para que aquilo tenha um proveito e eu vá em frente. Outra bem-aventurança que ele nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Ele coloca a humildade como um ponto fundamental, porque os humildes receberão o reino dos céus. Humildade, ponto fundamental. A humildade está num extremo, o orgulho está no outro. Se nós observarmos a nós mesmos durante o nosso dia, as nossas reações, os nossos pensamentos, quando nós olhamos para uma determinada pessoa, quando nós ouvimos alguma coisa, grande parte dessas ações e reações são movidas pelo orgulho, porque nós sempre nos achamos acima do bem, nós nos achamos melhores do que aquilo que nós estamos vendo. Além de isso nos impedir de ir para frente, isso gera em nós coisas extremamente negativas, que nos minam. Então, entre outras coisas, nós adoecemos pela negatividade que nós exercemos nesses momentos. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o que é ter puro o coração? Aqueles que têm puro o coração, ele diz, verão a Deus. A gente acha que a gente vai ver Deus. Mas quando a gente vê as coisas com pureza, a gente vê Deus em todo lugar, presente em todas as pessoas, em todas as situações, em todos os momentos. Ali está Deus se manifestando. Então são os nossos olhos que muitas vezes vem a maldade, vem o erro. Quando eu olho no espelho, eu vejo isso? Ou eu vejo uma criatura boa? Nos outros eu enxergo os erros, em mim não. Tem que ser invertido. Porque eu não corrijo ninguém, eu corrijo muito pouco a mim mesmo. Muito pouco. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. O que é ser brando e ser pacífico? É não reagir com violência àquelas coisas que eu acredito que estejam sendo colocadas contra mim. O que é ser pacífico? Ser pacífico é promover a paz. Às vezes eu penso, não, eu sou pacífico porque eu não promovo a guerra, a discórdia, eu não promovo a discussão, mas eu não faço. E para ser, é preciso fazer alguma coisa. Então, eu posso não ser isso, mas eu também não estou sendo aquilo. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que promover a paz aonde eu estiver. É um desafio, mas é um desafio possível de nós virmos a ser pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Pessoas que quando os outros se aproximam de nós, eles se sentem bem. Nós nos sentimos bem perto de algumas pessoas. Nos sentimos leves, iluminados, abençoados. E em outras nós não gostamos muito. É o que cada um está manifestando. E o que nós estamos manifestando. Esse é o grande ponto, né, para a gente perceber. Teria muito mais para a gente contar, né? Sobre todo o Evangelho, tem partes importantíssimas para serem levantadas e estudadas, mas trazer ele para dentro de nós é perceber que aquilo que está sendo colocado, eu preciso estudar e aprender. Como a gente fazia lá na escola, há muito tempo atrás, quando a gente ia frequentar a escola, e a gente tinha que aprender aquilo para depois fazer as provas e ser aprovado. Nós estamos tendo provas todos os dias, porque muitas vezes nós pedimos nas nossas orações algumas situações, me dê paciência, e no dia seguinte aparece uma pessoa que nos provoca o oposto e nós reagimos. A gente não consegue lembrar do que a gente pediu, dar aquela respirada e fazer diferente. Então, a proposta é essa, é trazer para dentro de nós mesmos esses ensinamentos. E eu sempre digo que o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, ele é melhor, porque ele explica. Ele explica essas passagens, dessas bem-aventuranças, por exemplo, sob um olhar que a gente consiga compreender. Então, se para vocês for assim também, seja uma forma de auxílio, que a gente possa se utilizar dele para esse processo de melhora que a gente tem que fazer. Essa é a nossa proposta de hoje.